pessoal comenta cada vez mais, pô. Vai ter que fazer mais leitura, mais comentário, mais leitura. É uma cadeia viciosa, velho. Ah, então a gente nem faz, então a gente larga o site, então. Nem faz post mais também. De novo, vai. Fala galera, estamos começando mais um Leitura de Comentários do Pato de Papete. Pra provar que a gente não é vagabundo, a gente vai fazer uma leitura de comentários essa semana aí. Temos aqui Flamer. Oi! Sirvini. Ravioli de frango, da hora. E Godoka. Alô! Nossa! Caralho, tá alegria, cara, tá alegria de viver. Então galera, vamos fazer uma leitura rápida aí de comentário. Quem quer começar aí falando? Pode começar? Vou começar aqui pela leitura de comentários do Ben Amish 8, Grande Jogada lá, que foi o podcast que a gente gravou sobre Super Nintendo. Vamos lá então, que o Pato me mandou aqui. O pau no cu que precisamos. Ele comentou naquela semana, e mais uma semana em que terei que reouvir o primeiro cast, que foi o único que prestou por motivos óbvios. hashtag duro golpe. Então, cara, assim, a gente tá tentando, né? O problema é que a agenda do Hawkeye, ela é muito lotada e a gente é muito vagabundo também. Então, às vezes a gente não tá afim de gravar os programas, a gente não grava. E ele falou que vai tentar participar do próximo. Vai tentar participar do próximo aí e esperamos que o Ben vença, né, cara? Fica na torcida aí, né? Eu queria. Tenho aqui um do Achak no BMX18, que ele comentou, né? Que foi o podcast com a maior quantidade de gente participando. Que ele comentou aqui: 9 caras no podcast? Isso tá pior que a prefeitura. Deve ter um bocado de aspone sem fazer porra nenhuma. Mas pelo menos. Só li verdades, cara. Ratinho. Teve 9, daí tu tira o Gariba, né? Que eu nem sei se ele ficou na apresentação. Só ficou na apresentação. O Flamer caiu toda hora. Eu acho que sim, cara. Eu acho que ele só ficou na apresentação, mano. Não, você pulou ele na apresentação, pior ainda. Teve visto, né? Eu acho que eu já tava prevendo que ele ia morrer a internet dele. Mais algum aí? Eu queria falar um do Anubis no mesmo post do podcast. Não! Por favor. Não, cara. É... Vai. Não, ele falou assim, clássicos da juventude que a galera da geração FPS não vai querer jogar porque não tem gráficos fodas. E é a primeira vez que eu concordo com ele, velho. Pois é, né, cara? De vez em quando ele tem uns raros momentos de lucidez. Sanidade. Cara, eu vou aproveitar aqui que tem uns leitores um tanto quanto famosinhos da podosfera aí, do site, puta que pariu, e obviamente ele vai ser lido novamente nessa leitura, mas eu vou querer só fazer um breve adendo, um comentário do... Um comentário do Heimer, né? Meu ex-amigo Heimer, que ele, cara, ele fez um post, ele comentou um treco gigante aqui. Eu não li, cara, Ninguém leu essa porra, tá? Tipo, não sei, cara, não sei qual foi o problema. Eu só li aqui por cima. Vou dar uma de Senhor Suíno, me perdoe. Aí eu parei de ler aqui. Sim, começou bem, né, cara? Eu também. Fez mal. Começou mal, cara. O cara tá sumido, aí começa a fazer uns negócios desses, não vai dar certo, velho. Não vai dar certo. Cara, eu vou dar aqui uma olhada, são mais de 30 linhas de comentário, cara. Caralho. Vai procurar um amigo pra abraçar, Heimer. Heimer, assim, ó, se quiser a gente faz uma vaquinha, cara. A gente compra uns prendedor. E a gente manda pelo correio, velho. Aí, sei lá, de repente pode, né, não sei, sei lá. Okay. A gente pode comprar um travesseiro comprido e imprimir uma cara de Yara Naika e botar um sutiã. Cara, se quiser esse post, eu vou colocar no post, cara. Sensacional. Muito forte. É a namorada dos leitores, né, cara? Ai, caralho. Cara, tem um aqui que eu dei muita risada do... O post que eu fiz das pesquisas do site que o Action Figure Assassino postou. E, por causa que o pessoal sempre escreve Super Amish errado e cai no site, né? E o Action Figure Assassino escreveu aqui: imagina o Gariba tentando entrar no site pra fazer um post, digitando superamiches.com, Amish ele escreveu com X, e pensando, porra, não tá entrando, vou tentar jogar no Google. Aí eu acho que foi a Miss Francine que escreveu. Aí ele escreve www.google.com. É, Gariba fazendo escola, mas de um jeito não positivo, né, galera? É, né? Também eu quero agradecer o Zeist por ter feito o post do Vapor Trail, que é o jogo da nave verde e outra azul. Livrou a genial. Espero que a pessoa que tenha pesquisado isso no Google, o jogo de nave verde e outra azul, tenha caído no post do Zeist pra ficar feliz. Porque... Ai, caralho. Respondeu. Cara, eu fiquei curioso, cara. Eu queria saber que jogo era esse. tá respondido, Zeist postou lá o jogo da nave verde e outra azul. Eu até tô aqui no Google agora procurando jogo da nave verde e azul. Ah, caralho! Vapor Trail, o jogo da nave. É o primeiro do Google, Super Amish. Aê, cara, olha só! O Ben venceu, cara. Se alguém colocar no. Vai cair no post 6. quem quer mais? Quer mais aí? Eu tenho mais três. Primeiro, no podcast também, o Imorrível escreveu: aposto que esse podcast foi patrocinado. Ah, não. Não, pera. E o incrível, o líder de popularidade, o homem de lei. mas já podcast sobre o Super Nintendo? Todo mundo que participou ficou na fila pra comprar no lançamento? Tu vai complementar com o próximo comentário abaixo desse. Não, complementa aí. Não, cara, eu não copiei aqui, mas foi um do Anubis, cara, que ele realmente respondeu dizendo como ele. Aqui, achei. Tá, eu vou ler. Viu? O Anubis. Ganhei os meus de algumas formas diferentes. O último foi de uma amiga da minha irmã que me emprestou pra ela jogar Super Mario World. E acabou dando para ela, pois ninguém mais jogava na casa dela. Aí veio seguir, sabiamente, juntando o pensamento de todos nós. O Anubis deveria ter um fake, o homem sem sentido, por razões óbvias. Aí depois veio o homem sem sentido. Que não é o seguir, ele já frisou que não é o seguir. Não é o seguir. Como assim, a bicicleta era delícia se as jujubas voam? Eu posso dizer que eu senti mais sentido no Homem Sem Sentido do que na Nuke. Cara, o Homem Sem Sentido foi genial, velho. Parabéns ao envolvido. Não, cara, e os comentários do Homem Sem Sentido, eles são muito bons. Porque depois a galera continua comentando, né? É, o Segui comentou ali, só pra constar, não fui eu. Aí o Homem de Gelo Seco, caralho, essa foi rápida. Né? aí depois o Homem Sem Sentido comenta de novo. Vou jogar um estilo retrô, que lembra os jogos sintetizados num eu postiço. Eu queria comentar aqui também que o Action Figure Assassino comentou: ué, mudou de avatar e nick, David? Então, é bom tu tocar no assunto do David, cara, porque nós já achamos o Alixis, só pra avisar pra galera, aí a gente encontrou ali. Ele deu sinal de vida, a gente encontrou. Assim, tava preso, ele tava preso, a gente conseguiu pagar a fiança dele. Ele tava preso, mas ele não quer que ninguém vá atrás dele, ele não quer que vocês comentem que ele andava sumido, ele tá com aquele humor de sempre. Mas um que sumiu definitivamente foi o Davi, cara. O David, sei lá o nome dessa desgraça. Puxaram ele de novo pra coordenar a Coreia do Norte. Não, é. Cara, eu acho que ele voltou pro bairro proibido, cara. A gente já, a gente já tá procurando ele em todas as pastelarias aí de São Paulo, a gente tá... Eu acho que ele caiu no bairro proibido, cara, porque não tem outra explicação, velho. Tô sentindo... Já amarrei o cachorro com uma corda, já mandei o cachorro andar pra ver se o cara vem com a mordida do David. Pessoal da Liberdade aí, se virem esse coreano, por favor, mandar e-mails pra você. Estamos sentindo falta dos seus posts, David. Estamos sentindo falta do sentido dos seus posts, das suas palavras. Cara, deixa eu fazer um comentário em dois posts aqui, que no... O Bruno fez aquele post do brasileiro rei do Tibia, só pra colocar o vídeo aquele do Magic Wall, né, cara? O Bruno consegue ser mais safado do que eu, cara. Aí no post do... O post no, do 20th Century Boys, do Churumino, que é um mangá muito bom, recomendo, o Action Figure escreveu, mangazinho, não trabalhamos. Aí a Miss Francine escreveu, mas que cala mais preconceituoso, né? Aí o Imorrível. Imorrível. É que ele não tem dinheiro pra comprar, porque mangazinho não dá desconto, não, moça. Aí o Action Figure me escreve. Gente, tá me atacando, gente. Jogou duas Magic Wall, gente. Jogou três Magic Wall. Tá me atacando, gente. Ele usou duas Magic Wall. Caralho. Usou três Magic Wall. Gariba, seu broche inútil, me ajuda! Cara, já vi esse vídeo muito em 500 mil vezes. Galera, agora eu vou fazer uma proposta aqui. Vamos fazer uns contos em Tibia aí, sair boladão, o bonde do Super Amishis, fazer uns vídeos e jogar no meu no YouTube. Então, eu até jogaria, mas eu acho que não roda Tibia no PC. Roda essa porra, roda na minha calculadora. Roda com a calculadora, velho. Ai, mas, caralho. Tibia travava no meu PC anterior, velho, na boca. Caralho. Ó, o mérito não é de Tibia, não, é do seu PC, cara. Ai, caralho. Continuando aí, cara. Eu tenho o meu último comentário aqui. Na resenha que eu fiz sobre o Namor. É, o já citado. Ah, né? isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Eu acho que tá na onda de depressão. Ele chegou no meu post. Foda-se seguir, seu drogado. Eu tô muito chapodo. Alcancei seu nível de nirvana. Cara do céu. Foda-se, Namor. Foda-se, minha ex. Quero continuar bebendo. Eu tô muito louco. Foda-se, Namor. Foda-se a Aquaman não tinha nada a ver com a história. Foda-se sem Vini. Obrigado, meu ex-amigo, por lembrar de mim, cara. Saudade. Foda-se, minha ex-stalker do caralho. Sinceramente, cara. Tá. Estou de pé. Eu tô de pé também, cara. Ai, caralho. Vamos, a gente podia criar o troféu, sei lá, o troféu derrota da semana, não sei, da vida. Sei lá, cara. O cara tá bêbado em vez de continuar bebendo, não, vem escrevendo. Um comentário essa porra desse blog, cara. Ninguém acessa essa merda. Esse desgraçado ainda vem aqui comentar, bêbado. Vou ter mais é que se foder mesmo. Cara, aquele anime que o... Isso! Aquilo lá, meu. Aquele anime tá. que o Zuente postou, cara, o Cromart High School. Velho, que anime mais drogado, cara. Cara, tem um comentário aqui que eu ia ler. Tem o Fred Mercury, cara. Pelo amor de Deus. Tem um comentário desse post, que é o desse anime aí, que é o comentário do Filisteu. Que ele comenta assim. sim, lei. Assistiu ontem à noite. Cara, aquele lance de dar ui a volta e ficar bom com esse anime dá ui com 5 loops e até ficar muito foda. Excelente indicação. Cara, eu não vi essa porra ainda. Pode ter uma ideia, eu só vi a abertura e eu já fico dando risada nessa merda. Cara, é sensacional, velho. É muito bom mesmo, cara. Quero dar um parabéns a todos envolvidos aqui. O pessoal que acreditou no podcast número 9. Ah, é? Joia, viu, vocês? O podcast que a gente admite que é DC melhor, porque o Slag, o Inacreditável Neil e o Super, eles responderam, tipo, eles nem viram que não teve podcast. Não. O Slag é fodão, inteligentão, e eu digo mais, O Segui foi muito legal, cara. O Segui foi até lá e explicou pra ele que era zoeira. Aí ele veio todo falando, né? Você acha sinceramente que eu leio alguma coisa de qualquer blog? Cara, tu não sabe nem ler, bicho. O Neil escreveu. Tá ditando aí pra escrever. É. O Neil escreveu, né? A editora que vale. Imagem do banner tá errada, então. Cara, tipo, lê o texto, cara. Tem uma coisinha escrita ali embaixo da foto, cara, que explica. E o... Outra coisa, Super. Crossovercast agora, filho. Acabou. Mais uma... Peraí, só um pouquinho. Peraí que tem um pterodáctilo aí na ligação. Ele tá passando, mas logo... É. Ele passa. Ah, já que ele foi ali, rapidinho, vê os gifs que eu mandei aí pra o post. Ah, e tem um comentário aqui, o um comentário do Coruja, que ele comentou, eu sabia que ia ser bom demais pra ser verdade. Voltarei à toca pra ficar cabisbaixo como um ninja melancólico. É. Cara, essa cidade é pequena demais pra ter dois ninjas melancólicos, meu. Ou eu. Beleza? Não, o legal é que o Anônimo Baiano, né, cara, ele comentou... Cara, eles comentaram alguma coisa sobre DC mesmo no podcast, ele botou, né? É aquela velha pergunta que até mesmo o Morrison usou no Homem Animal, né? E que diabos o Besouro Azul faz na Liga da Justiça? Cara, e o Anubis foi lá e comentou, alívio cômico. Aí o Anônimo Baiano foi lá e comentou, né, cara? Puta que pariu, Anônimo, me diz que tu tá me zoando. Tu é um rapaz inteligente, aí fica perdendo tempo com essas besteiras. Tipo, cara, eu falei pra ele, o Anubis, ele não entende a piada, ou ele entende e responde qualquer coisa aleatória mesmo assim, cara. Porque, tipo, não é possível, né? Ele respondeu uma piada do Homem Delay, cara. Não. Eu tô começando a achar, cara, que o sumiço do Davi tem alguma coisa ali com o Anubis, velho. Eu tô com medo já, tá? Tô começando a ficar com medo dessa porra. Ó, tem que ler um comentário sobre o post do Zwast, sobre o Kabuki Man, New York Police Department. O comentário foi do Segui, velho, que ele comentou... Troma grostrosa rapada na rachada. Outra pérola, né, cara? O filme da Troma é um... Não sei o que pensar, tá ligado? Cara, tem um post aqui do... Tem um post do Gariba, que é o Mistérios da Franquia Inferior, que é do de acordo com ele, é o Pokémon, né? Mas todo mundo sabe que... E Pokémon é muito melhor do que Digimon. Ou não sei. Eu, sei lá, eu acho os dois ruim. Acho os dois uma merda. É, eu acho os dois uma merda. Aí o Rip Slag, agente funerário, ele comenta: a equipe Rocket tem um Meow falante. O baile dos enxutos tem um Squirtle falante. E o Super Amishes tem um Sil falante. Pois é, cada equipe bucha tem seu Pokémon falante mais bucha. Senhor, lave sua boca imunda de falar. Porque o nosso Pokémon falante, na verdade, é o Pato Papete. É, eu falei isso pra ele, cara. Porque o Foca não fala. E digo pra vocês mais, o Foca já participou de vários podcasts e ninguém percebia que ele tava lá, sabe por quê? Porque ele não fala, ele só escreve, ele só fica no... Ele no só chat. Fica no chat. Mas a gente nunca leu, o que ele escreve. Ele fica batendo com as nadadeiras dele no teclado e fica digitando as paradas, mas ele não fala, cara. É dica aí. Cara, tio. Outra coisa, quando o pato tá de folga, a vaca da sua mãe é o nosso Pokémon falante. Esse Godok, tá muito maroto esse Godok. Ah, tem um comentário aqui que faz tempo que ele não aparece aí também, você que tá com saudade. Tem ele, Nicolas Luz, o convidado. E ele ele comentou aqui no post. Que isso? Então, cara, isso é um post do Gariba. É um post do Gariba, velho. Seguindo o padrão, só isso que eu tenho pra dizer. Abraço, meu querido, saudades, viu? Apareça. Última que eu quero ler aqui, cara. Eu só quero comentar do post do Vini lá do Thursday, lá, quinta-feira. Ô, cala a boca, bicho. Pterodátilo aí. Cara, o Pterodátilo Correio, ele veio avisar que ele brigou com o David por um cachorro. cara. Filha da puta, cala a boca. O Thomas Jane e o Aaron Eckhart são muito igual, cara. Vai te fuder, cara. Eu não consegui identificar quem era quem naquele teu post lá, viu? Como assim, cara? Ah, só pra dizer pra galera aí que teve uma galera reclamando ali que o post tinha peitinhos e eu não avisei que ela não sei por onde. Ah, muito bom, né? O problema não é meu, cara. O problema não é meu. Se você tá no trabalho, não tem que ficar vendo essas porra, não, cara. Tem que trabalhar, velho. Vai se fuder. E tinha peitinho mais, mas ali, ó, na tag tinha mais de 18, então... Ah, na tag, né? O cara depois que entra no post, olha lá, cara, a tag lá de baixo. Essa galera que não vai pelas tags aí, não... Não tá por dentro desse paranauê. Agradecer também o Kiliano Lopes lá, que é o que criou aquele projeto lá do 365 Indies lá, que é muito bom. Ele veio agradecer lá no post, e pô, cara, a gente que agradece, que tô pegando um monte de pra botar no Adeus Produtividade lá, que é do site. Muito bom, velho. É, se contar que só tem jogo bacana também, né, pô, cara? Muito jogo legal, cara. Essa semana vai sair mais um massa também. Qualquer coisa, vocês já sabem aí, né? A gente tá chupinhando material de vários outros lugares. Mas a gente dá o devido, né? A gente fala da galera aí. Vê se tem mais algum aí. Ah, sim, tem um comentário, mas vamos ler os comentários do podcast, né, cara? O podcast que não é nosso, mas a gente tava lá. Ah, sim, né? Nossa, é nosso por maioria. É o nosso podcast da semana. Tem um comentário aqui do... Deixa eu ler aqui. Caralho, peraí que eu perdi agora. Tem um comentário do Sr. F, Chocolate Sensual, aqui no... Antes disso, tem um comentário do tal de Jean Magalhães que ele comenta. Super Amistis é legal pra caralho. Além de tudo, o que foi comentado, e concordo, menos espécie, grávidas não dá. Tem filmes que a qualquer momento a criança vai sair voando. Essa é a minha impressão. Cara, tem problema que tu prefere meter num pé do que numa grávida. Isso é muito errado. Eu fui perguntar pro Foca se não era fake dele, tá ligado? O cara elogiando o Super Amistis. tem um comentário aqui do Gariba. Não, deixa eu terminar, porra. Eu não terminei ainda. Ah, desculpa. Aí o Sr. F, o Chocolate Sensual, ele comenta. Não sei bem porquê, mas algumas mulheres grávidas ganham uma viçosidade especial. Aquela barriguinha estufada, os quilinhos a mais, os seios entumecidos. Tudo isso aumenta a beleza da mulher. Tá aí a musa Bela Dona, que não me deixa mentir. Só pra dizer que Bela Dona do moral, grávida ou não, a Bela Dona trabalhando fortemente. Então, tá aí. Valeu pela foto. Eu queria comentar sobre o comentário mais doentio, que é o do Gariba, que é: esse prolapso parece uma trufa de cereja que vendem na faculdade. Não, cara. Teve um cara. Que tipo de trufa? Quem diabos vende essa trufa aí, cara? Que trufa fodida essa? Tem um comentário, eu não sei de quem, cara, que o cara comentou assim, tipo. Não sabe o que é prolapso, clica na foto e ele escreveu, mas nem fudendo. Eu não sei quem foi, que eu não tô no post, cara. Cara, tem um outro comentário aqui, só deixa eu achar. Aqui, um comentário de Bruno Henrique, que ele fala, filhos das putas, nem me chamaram. A minha resposta... E eu vou dizer ela aqui, não chamando mesmo, pra te aprender a deixar de ser otário, porque a gente se reúne pra gravar os Paranauê aqui no Skype, e tu fica no Facebook se fazendo de difícil pra alguém ir te chamar. Tu vai tomar no cu, não chamou mesmo, fode aí, não gostou, pau no teu cu. Era só isso que eu tinha pra acrescentar quanto ao comentário do Bruninho Henrique, agora também conhecido como o Travesti Místico. Traveco. É, o Traveco Místico, perdão. Procurem aí o Traveco Místico no Facebook e adicionem que é ele. Não sou eu. E pra galera que não conhece o Caralhinhos, acessem, o site é muito bom. Acessem o cara dos Voadores, é show de bola, a galera é da hora, cara. Os caras se puxam pra falar de putaria de uma maneira inteligente, diga-se de passagem. Então acessem aí o Caralhinhos Voadores. Ah, tem um comentário aqui do Churrumino que é: grávidas maior que... Abismo infinito, maior que mais um infinito, maior que pés. Aí, tipo, é de se esperar, né? O cara que é barrigudo e gosta de grávida. É. E aproveitando mais o Léo, do BDL, comentou lá. Ele comentou o seguinte: ninguém falou de Brazilian Fart Fetish e de Belly Punches. Cara, Brazilian Fart Fetish é a coisa mais doentia, uma das, diga-se de passagem, que eu já vi na minha vida. Por toda essa minha vida de interwebs, internet. Eu não fico assustado em ver isso vindo de alguém do Baile dos Enxutos. Do Léo ainda, que é japonês, Léo, né, cara? É japonês, deve ser. É, sem mais, né? Podia ter vindo do inferno, né, cara? Galera, tem mais algum comentário pra ler aí? Senão vamos encerrar aí. Eu tenho uma recomendação. Entrem na pesquisa de vídeo do Google e digitem Alexander Pistoliev. Cara, o homem do croma aqui. Cara, entre no link lá que eu mandei pro Marcel, que ele postou no podcast, cara, que lá é sensacional aquilo, cara. E vão no YouTube e pesquisem Daniel Paladino também. E lembrem-se de procurem o Traveco Místico no Facebook e adicionem ele. Adicione o Traveco Místico como amigo no Facebook aí, que ele vai adorar. Vai adorar, vai achar o máximo. E não esqueçam de comentar no MRZ aí. E aí, pessoal. Não, cara. Olha o delay. Olha o meu delay mental, cara. Eu me chamo. Não, cara. Sim, galera. Continue comentando. Acessem nossa página lá, o nosso grupo, Salada Delícia. Se vocês virem o Davi, avisem pra gente. Avisem pra ele também. Avisem também pra ele voltar, porque ele deve estar perdido. É. E compartilhe lá. Participe da nossa promoção lá, concorrendo à camiseta da Armistício, do Warriors lá, a camiseta tá foda. Tá, dia 15 termina o prazo, então ainda tem mais uns dias aí pra vocês participar. Deixa de ser otário e participa dessa porra aí, hein? É isso. Provavelmente vai ser a única promoção que a gente vai ter. Rapaz, a gente já tá organizando as bocas. Olha aí, olha só. A gente ainda vai sortear um DVD da Icora Studios. Ah, é. É provavelmente vai ser a única promoção que presta. Que além do filme aí, pode ser que role mais umas coisas escrotas aí que a gente faça. Não é só isso. É isso aí, galera. Por exemplo, eu tenho um monte de quadrinho do Spawn aqui que eu tô tentando me livrar, que nem o Sebo que tem perto aqui de casa quis comprar. Então tá bom. Ai, mas McLean é bom, pá. Eu vou com 5 contas ali no tempo, vou fazer um pack herói Senasa, velho. Opa, olha aí, hein? Mas olha é massa, aí, cara. Vai ser massa. Eu vou botar revista repetida falando aí, tá? E se você tiver sugestão de promoções desse nível pra gente, coloca aí no post que pode ser que a gente faça. Você gosta de ganhar merda desse jeito? Exatamente. De graça, sim, gosta de ganhar merda de graça. Gosta de ganhar merda de um prato com cosaço de graça. Comenta aí no podcast, pode ser que a gente faça no post da leitura, que pode ser que a gente faça essas promoções aí. Então tá feito, galera. Até a próxima leitura. Falou! É, falou! É! Adiós!